Já me meti em várias encrencas que não foi brincadeira. Porém admito, se liga aí, Madureira. Porque a vida não é fácil assim como a gente pensa. Tem que ter muita coragem, além de tudo, consciência de que tudo que se quer, seja fama, dinheiro, casa ou mulher, tudo é difícil, é. E sendo assim, a nossa vida se torna um duelo. Sempre esperto, sempre atento, bum, bala dum dum no meu parabelo. Apesar que eu não preciso disso, graças a Deus a minha fé sempre está comigo. Aonde vou, aonde estou, não me importa o lugar. Sou duro na queda, pode acreditar. Bem prevenido, sempre atento, sem vacilo e sem falha. Preciso ser assim, porque o tempo não para. O tempo não para. O tempo não para, não. O tempo não para. O tempo não para, não. O tempo não para. O tempo não para, não. Não para. O tempo não para. Sua cabeça é seu mestre, você sabe muito bem, tanto quanto eu. Eu escolhi o meu caminho, faço o mesmo, escolho o seu. Não perca tempo, pois o tempo é uma coisa tão valiosa. Vou ser sincero, não foi uma nem duas vezes que eu me envolvi com drogas. Por um momento em minha vida eu me meti à besta. Não tava prevenido, não tava atento, vacilei e cometi uma grande falha. E só assim eu me dei conta que o tempo não para. Sabia muito bem que tudo aquilo não era bom pra mim, mas agradeço a Deus por hoje em dia eu estar aqui. Absoluto, confesso que me arrependi de algumas coisas que eu fiz no passado. Mas aí, joguei tudo de lado e resolvi mudar. Notei que tudo que eu queria estava aqui nesse lugar. Zona Leste de São Paulo, pode acreditar. Tava tão perto de mim, mas não queria enxergar. Mas aí, descobri que só o tempo cicatriza inevitável dor no peito. Não tem jeito, de qualquer jeito, mas dia ou menos dia eu teria que mudar. Me livrei da paranoia e não pretendo lembrar. Experimente você, não custa nada tentar. Sua cabeça é seu mestre, você sabe o que acontece, eu nem preciso falar. A vida é um jogo, joga a bola pra frente. Domine sua mente, porque atrás já vem gente querendo derrubar o poder que dentro de você está. E você sabe muito bem que eu não jogo palavras em vão. O tempo não para, fique esperto, meu irmão, pra qualquer tipo de situação. Não diga não, mas também não diga sim. Não faça assim, pois qualquer vacilo seu será seu fim. Só depende de você e não de mim pra livrar sua cara. Distinga o certo do errado, meu amigo, fique esperto, porque o tempo não para. O tempo não para. O tempo não para. O tempo não para, não. O tempo não para. O tempo não para, não. Não para. O tempo não para. O tempo não para, não. O tempo não para. O tempo não para, não. Não para. O tempo não para. O tempo passa tão rápido que a gente nem vê. Quando a gente acorda, mais um dia já se foi. Então o que fazer? Se na verdade os sonhos é só tudo que temos, como eles aprendemos a viver e criar as nossas fantasias, correndo atrás de um novo objetivo a cada dia. Mas todo dia o tempo passa e a palhaçada continua, destruindo os nossos sonhos, abalando as estruturas. E passa século, passa década, passa ano, passa mês, passa dia, passa hora, passa minuto, passa segundo. Até me dá vontade de chorar, porque o tempo passa e nunca mais vai voltar. E por falar em voltar, eu queria voltar atrás, no tempo em que eu tinha meus 8 anos de idade. Em que eu vivia brincando com muita liberdade, jogando bola descalço, pelas ruas de terra, soltando pipa na escola junto com os colegas, brincando de pega-pega, polícia e ladrão. Passava a mão nas menininhas, eu me ligava muito. Se hoje em dia a mina é sua, meu amigo, eu sinto muito. Hoje em dia mulher de amigo meu pra mim é homem, mas criança sabe como que é, sempre está com fome. E por falar em fome, estou com fome, a minha fome não passa, mas o tempo passa e eu tenho que aproveitar todo o tempo que me resta. Quinta-feira já passou e já estamos na sexta. Eu não me meto a besta de querer dar um tempo, ficar flutuando, parado no tempo, fumando um crack, dando um bate, cheirando cocaína ou qualquer merda dessa. Não interessa, eu ia só perder meu tempo, que pra mim é coisa rara. Te dou um toque, meu amigo, fica esperto. O tempo não para, e para quem não acredita naquilo que eu falo, escute bem, eu sou embala, apenas passa a minha ideia. E só depende de você ou não achar que eu sou comédia. Só sei que eu aproveito todo o tempo que eu tenho, com o meu desempenho e a minha força de vontade. Porque na verdade o nosso tempo é coisa rara. Te dou um toque, meu amigo, fica esperto. O tempo não para. O tempo não para, não. O tempo não para. O tempo não para, não. Não para. O tempo não para. O tempo não para, não. O tempo não para. O tempo não para, não. Não para. O tempo não para. O tempo